Portal do Arrocha. Alô, meu parceiro Charles Magno, o meu tecladista estourado, menino. É o Flux. Não aceitou o nosso fim, tá desesperada falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavra não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Tá espalhando por aí que eu sei que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Alô, minhas boizinhas, é o estourado em todo fã clube do Brasil. Tô boizinho, GM10. Pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não paga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que esfriei, que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Tá espalhando por aí que esfriei, que eu tô mal. E eu tô sem sal, realmente eu tô sem saudades de você. Eu já fiz, vou te esquecer. Eu já fiz, vou te esquecer. Alô, os boizinhos do Perna, os boizinhos do Santos.